Ela escora na parede, quica o bumbum, quica o bumbum, quica o bumbum. Ela escora na parede, quica o bumbum. Ela tá bebendo, ela tá louca de uns Red Bull. Ela escora na parede, quica o bumbum, quica o bumbum, quica o bumbum. Ela escora na parede, quica o bumbum. Ela tá bebendo, ela tá louca de uns Red Bull. Bora, meu patrão, tá cá. Vai, Amariqueiro, Minas Gerais. O telefone do sucesso é 011 São Paulo. Red Bull, chega no salão com disposição, depois de uma dose ela desce até o chão. Chega no salão com disposição, depois de uma dose ela desce até o chão, vestido coladinho, nos dedos do perigo. Ela tá instigada, ela quer mexer contigo. Vestido coladinho, nos dedos do perigo. Ela tá instigada, ela quer mexer contigo. Coloca a mão no muro e quer quicar. Depois que ela quica, ela não quer mais parar. Coloca a mão no muro. Pois se ela quica, ela não quer mais parar. Ela encosta na parede e quica o bumbum, e quica o bumbum, e quica o bumbum. Ela escora na parede e quica o bumbum. Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque Red Bull. Ela escora na parede e quica o bumbum, e quica o bumbum, e quica o bumbum. Ela escora na parede e quica o bumbum. Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque Red Bull. Até o chão, vestido coladinho, no dedo do perigo. Ela tá instigada, ela quer mexer contigo. Vestido coladinho, no dedo do perigo. Ela tá instigada, ela quer mexer contigo. Coloca a mão no muro, quer quicar. Depois que ela quica, ela não quer mais parar. Coloca a mão no muro, e quer quicar. Depois que ela quica, ela não quer mais parar. Ela encosta na parede, quica o bumbum, quica o bumbum, quica o bumbum. Ela estoura na parede, quica o bumbum. Ela tá louca de uísque Red Bull. Ela estoura na parede.